somos/jovem-aprendiz. A utilidade pública de hoje fica por aqui. Volta segunda-feira neste mesmo horário. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Manhã na Rio, sucesso musical. Sucesso musical, alegre evolução, GAN. Pela rádio e pelo nosso canal do YouTube, milhares de corações são tocados por mensagens de fé, consolo e espiritualidade. Mas para isso continuar, a gente precisa de você. Participe da campanha do Clube da Fraternidade. Sua cota extra ajuda a garantir o 13º dos colaboradores que fazem tudo isso chegar até você. Acesse radioriodejaneiro.digital, mande um WhatsApp para 21-3386-1422 ou ligue e fale com a nossa querida Leila, que vai te explicar tudo com carinho. Rádio Rio de Janeiro, no ar e no digital, juntos na sintonia da fraternidade. Cooperar com a paz é dever de todos. É comparecer espiritualmente no esforço defensivo, orando a Deus pela união da família humana. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. Já está disponível a edição de outubro do jornal Correio Espírita. Nesta edição você encontra Jesus, a alegria dos homens. Leia também, a saúde mental pede socorro. E ainda, o espírito como luz do psiquismo. Estas e outras notícias você encontra na versão online do jornal Correio Espírita. Assine já e tenha acesso a todo o conteúdo online pelo telefone 21-2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Chegou a hora de falar dos destaques de outubro da RIE, Revista Internacional de Espiritismo. O Espiritismo e o Adolescente em Conflito com a Lei. Como entender o problema dos jovens infratores? Sem dúvida, cabe ao espírita um olhar acolhedor e distante de julgamentos rasos e precipitados. E mais, pesquisa acadêmica investiga a incrível mediunidade musical de Rosemary Brown, as difíceis decisões enfrentadas pelo apóstolo Pedro e uma reflexão sobre os caminhos do movimento espírita brasileiro na atualidade. Conheça e assine a RIE, em versão impressa ou digital, pelo site assinaturas.oclarim.com.br ou fale conosco no WhatsApp 16 99270 6575, 16 99270 6575. Um abraço e até a próxima. A 34ª Semana Espírita de Mesquita segue com momentos de fé, arte e reflexão. De 9 a 11 de outubro, grandes expositores trazem temas que iluminam a alma. E no sábado, dia 11, o encerramento será com o chá fraterno. Na Sociedade Espírita Allan Kardec, às 5 da tarde. Uma tarde especial com palestras de João Nogueira, da nossa Rádio Rio de Janeiro, e a arte espírita com João Prado. Sua presença vale muito. E o convite solidário de apenas R$10 ajuda a manter no ar a Rádio Rio de Janeiro. Participe e viva essa jornada de amor e aprendizado. 34ª Semana Espírita de Mesquita. Uma reflexão viva sobre a justiça divina. Você está interessado no problema do alcoolismo ou em saber como milhões de alcoólicos encontraram a sobriedade em Alcoólicos Anônimos? Se estiver, você está convidado a assistir uma reunião de informação ao público, que acontece todos os dias e hora, num grupo perto de você. Informações, ligue 21-2253-3377 ou WhatsApp 2253-3377. Rádio Rio de Janeiro, junto com você. 1400 AM. Manhã da Rio. Comunicando, Ítalo Figueiredo. Esse sou eu e estamos de volta à nossa programação aqui da Rádio Rio de Janeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que é aniversário da Rádio Rio de Janeiro? Pois é. São 54 anos levando essa mensagem fraternal para você todos os dias e toda a nossa equipe aqui na programação. E aí eu te pergunto, você já pensou em dar um presente de aniversário para a Rádio Rio de Janeiro? Se não, vou te dar uma dica. O presentão seria ajudar a completar o 13º da equipe. Equipe que faz a rádio acontecer todos os dias. Cada doação é um gesto de carinho e reconhecimento. Vai lá no Clube da Fraternidade, faça parte dessa corrente do bem, ajude semeando. É muito bom ter você sempre participando e nos ajudando todos os dias aqui na Rádio Rio de Janeiro. Agora são 8h31, daqui a pouco tem entrevista, um assunto muito importante, um tema muito importante, mas a gente está agora no momento do Pesquisa Espírita. Pesquisa Espírita. Já pegou sua caneta? Você que chegou agora, não anotou a pergunta mais cedo que eu falei, vou repetir a pergunta agora para a gente poder aprender, lembrando que no final da programação a gente traz a resposta correta para você. A nossa equipe já sabe, eu ainda não vi, agora eu vou falar a pergunta para você. A pergunta é a de número 187 do Livro dos Espíritos, tá bom? A pergunta é: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Nossa equipe sabe, é claro que sabe, é todo mundo aqui muito adiantado, atenado, sempre ciente, aprendendo cada vez mais com a doutrina espírita. E você? Vou repetir, meu ouvinte, atenção. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Quero ver sua resposta, participa. 21984867633 é o WhatsApp, ou liga pra gente, a Sheila vai te atender e vai adorar falar com você. 3386-1400, participa! Manhã na Rio! Melhor de três. E em comemoração ao Dia das Crianças, Ser Criança, música de número 1, Alan Filho. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer toda a alegria de viver em paz. Enquanto a música de número 2 é Alvorada Jovem, Liz Donato e Alan Rodrigues. Desvenda nova era em mim e em você. E quando amanhecer o sol de primavera, desvenda nova era em mim e em você. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Age número 3, quero, quero, Espelho da Alma. Onde faltam as cores da paz, da paz. Quero ser um adulto, um agir, um agir. E criança no modo de ser. Quero, quero ser feliz. Quero, quero todo amor que há. Quero, quero ser um giz a rabiscar. Comunicando, Ítalo Figueiredo. Alegria, vota muito, vota, participa com a gente pelo WhatsApp, pela ligação, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, no app da Rádio Rio de Janeiro, ou no Facebook. Você pode escolher, gente, tem todo lugar, você pode mandar sua mensagem, participar com a gente, vai ser super bem-vindo. Vou ali no WhatsApp, rapidinho, só para dar um bom dia. Pedro Luiz, lá de Valqueire, sempre participando com a gente. Bom dia, meu querido, seja bem-vindo aqui na Rádio Rio de Janeiro. Ele votou na música 2 e disse não, pesquisa espírita, e falou um ótimo final de semana para todos e um grande abraço para a família Rádio Rio de Janeiro. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Maria Lúcia de Niterói, votou na música 3 e disse não, pesquisa espírita. Clêmio de Belfor Roxo, bom dia, votou na música 2 e disse não, pesquisa espírita. Janete João Carlos de São Gonçalo votou na música 1 e disse não ao pesquisa espírita. E a Rogéria da Tijuca votou na música 1 também e disse não ao pesquisa espírita. Daqui a pouco eu dou mais bom dia aqui no WhatsApp e depois eu volto pro YouTube também. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Comunicando, Ítalo Figueiredo. Rio Esportivo. A seleção brasileira júnior de judô conquistou a medalha de bronze na competição por equipes mistas do Campeonato Mundial Júnior, após vencer o Uzbequistão por 4-3. O confronto decisivo ocorreu nesta última quarta-feira em Lima, no Peru, e foi definido apenas na luta de desempate. Com este resultado, o Brasil encerrou sua participação no torneio com 6 medalhas no total, estabelecendo sua melhor campanha na história em mundiais da categoria júnior. No total, o Brasil conquistou no Mundial Júnior 2 ouros com Nicole Marques, menos 52 quilos, e Jessé Barbosa, menos 90 quilos. Um prata com João Segatelli, Kelly no menos 90 quilos e 3 bronzes com o Giovanna Andrade no menos 57 quilos. Dandara Camilo no menos 78 e a equipe mista. A campanha em Lima superou o desempenho obtido em Bangkok em 2008, quando o Brasil conquistou 4 medalhas, 2 ouros com Rafaela Silva e Sara Menezes, uma prata com Mayra Aguiar e um bronze com Camila Minakawa. No dia 2 de novembro, a cidade de Florianópolis receberá o Park Challenge 2025. Esta será a primeira edição do evento que coloca o time Mundo e o time Brasa frente a frente em uma disputa de performance e de técnica em cima do skate. Pedro Barros, medalhista de prata em Tóquio 2020 no Skate Park, é um dos maiores nomes confirmados no torneio, além de embaixador do torneio. O evento passa a fazer parte do circuito Banco do Brasil de Skate. Cada equipe, uma representada por atletas brasileiros e outra por estrangeiros, terá 10 skatistas. O duelo será baseado na dificuldade e na criatividade das manobras. Assim, tanto o nível técnico quanto o artístico serão levados em consideração nas notas, em uma competição dinâmica. O Rio Esportivo fica por aqui e volta no Grande Jornal Rio Notícias. Rádio Rio de Janeiro, bom dia. Comunicando, Ítalo Figueiredo. É isso aí, a sua participação sempre bem-vinda. Dá para mandar mais bom dia ali no WhatsApp, já aproveitando quem está presente com a gente todos os dias, sempre participando. Renata, bom dia, bom dia, bom dia. Ela disse a resposta espírita. Não, o precipício é adaptado, o perispírito é adaptado de acordo com o mundo em que está inserido. Rosimar de Anchieta. Oiê, bom dia. Desejo um fim de semana abençoado para todos. Ítalo, amanhã, se Deus permitir, irei completar mais um ano de vida. Parabéns, Rosimar. Parabéns ao seu dia. Que Deus abençoe a sua vida todos os dias, tá? José Manuel, participando. Sexta-feira. Hoje eu só quero te desejar um maravilhoso dia e pedir que Deus te abençoe. Amém. Luiz Henrique, do Cocotá. Seja bem-vindo, participando com a gente todos os dias. Voltou da música 3. Sueli de Niterói, bom dia. Edenir de Campo Grande, bom dia, boa sexta-feira. Cecília de Curicica, ela voltou na música 3 e disse: bom dia, que Deus seja o combustível que precisamos para viver com felicidade. Pedro Basílio de Auschin, bom dia para todos, a Rádio da Fraternidade. Cecília Penha Circular, bom dia, gratidão, gratidão, gratidão. Ela desejou um bom dia para todo mundo. Arthur de Santa Cruz da Serra, bom dia. Jorge Machado de Florianópolis participando, bom dia. Odete de Petrópolis, bom dia também. Ana Maria de Ramos, agradecendo imensamente a sua participação. Quem mais? Marcos Fonseca, bom dia para você. Tércia Moreno de Nilópolis, bom dia. João Carlos de Caxias, bom dia. Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Ítalo Figueiredo. Manhã na Rio, entrevista. Em tempos de pressa, estresse e conflitos constantes, saber se comunicar com empatia se tornou uma habilidade essencial, tanto nas relações pessoais quanto profissionais. A comunicação não violenta, a CNV, desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, propõe uma forma de diálogo baseada na escuta ativa, na empatia e na expressão autêntica das emoções e necessidades. Para entender como aplicar esse conceito no dia a dia e quais os benefícios psicológicos e comportamentais dessa prática, conversamos com Zora Viana, psicóloga, coach de excelência, palestrante e treinadora comportamental, psicodramatista e neuropsicóloga, formada pelo Centro de Diagnóstico Neuropsicológico, CDN, vinculado à Unifesp. Bom dia, doutora Zora. Bom dia. Muito bom ter a sua participação aqui, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio de Janeiro. E sobre um tema, né, um assunto importante, né, doutora, a comunicação não violenta, né? E aí, para poder iniciar a nossa entrevista, eu já venho com uma pergunta assim, doutora. A expressão, né, quando a gente comunica, quando a gente fala comunicação não violenta, tem se popularizado muito nos últimos anos. Como que a senhora explicaria de forma simples o que é a CNV e por que ela é tão necessária nos tempos atuais, doutora? A comunicação não violenta, ela é uma prática de falar com empatia, falar pensando em como que o outro vai se sentir. E isso tem crescido muito nos últimos anos, muito pelo motivo das novas gerações, né? Geração Alfa, geração Z, são gerações que tendem a ser mais empáticas, porque tem uma visão mais globalizada, mais voltada para a sustentabilidade e principalmente voltada para o bem-estar coletivo. Entendi, doutora. E isso é uma coisa que você falou, né? Falar com empatia. Achei muito interessante essa forma de se falar, porque muitas das vezes a gente realmente não presta atenção no falar, né, doutora? Às vezes a gente só está falando e falando e falando sem pensar, não é verdade? Muitas vezes. Na verdade, se a gente deixar no automático, a gente fala o que vem na cabeça, né? E também isso vai ao encontro do controle da impulsividade. Nosso sistema límbico, que fica numa região central ali do nosso cérebro, ele não tem esse controle naturalmente. O que, que a gente precisa? A gente precisa desenvolver as nossas funções executivas, que são a parte superior ali do nosso cérebro, que fica pertinho da nossa testa, sabe? Ah, sim. Então, essa parte é que consegue controlar, planejar, pensar, criar novas respostas, novas estratégias. Então, esse é um exercício muito poderoso para todas as gerações. Sim. Mas, quando a gente fala das novas gerações, eles têm como se fosse um chip, né? Da nova geração, que eles têm essa percepção diferente. Sim. E, doutora, quais são os principais erros da comunicação que costumam gerar conflitos nas relações pessoais e profissionais hoje em dia? Olha, a gente tem erros que são mais graves e erros que são mais ocultos. Então, vamos começar pelos mais graves. Certo. Usar palavras de baixo calão, palavrões, tom de voz, né? Às vezes você está falando palavras mais adequadas, mas num tom de voz agressivo. Uhum. E isso prejudica a forma como o outro te escuta. Agora, existem alguns erros ocultos que as pessoas fazem e não percebem. Depreciar as pessoas sem usar palavras negativas. O que, que eu quero dizer? Tá sempre criticando um comportamento do outro. Sabe aquele comportamento passivo-agressivo? Sei. Uhum. É uma coisa que nas gerações anteriores era normal. E hoje em dia isso é considerado bullying, é considerado assédio moral. Então toda comunicação que faz o outro se sentir mal por algum motivo é considerada uma comunicação não violenta. Sim. É considerada uma comunicação violenta, né, violenta, na verdade. Né? E doutora, a CNV, ela se baseia, então, como você está explicando, na empatia e nessa escutativa, né? Mas por que que na prática, é tão difícil escutar o outro sem julgar ou reagir de forma defensiva? Porque a natureza do ser humano, enquanto animais que nós somos, né, no fundo, ela é egoísta. Completamente. Nós não somos um animal naturalmente que compartilha, né? Que vive o coletivo. Então, viver o coletivo é um exercício de racionalidade. Uhum. E não um exercício de irracionalidade. Então, é preciso muita intenção, presença, um comportamento ativo para você ter uma postura não violenta. E a gente também tem uma sociedade muito voltada para o que eu quero, o que eu preciso, as minhas necessidades, né? Então, isso vai exigindo esse comportamento mais agressivo de crescimento, de pensar no que é meu ao invés de pensar no coletivo. Entendi. E doutora, a senhora tem uma formação ampla, né, que inclui psicodrama e neuropsicologia. Primeiro, eu queria saber um pouco sobre o que seria o psicodrama, né, que me trouxe uma curiosidade. E também queria te perguntar como que essas áreas se conectam na prática da comunicação não violenta. Perfeito. O psicodrama, foi interessante você ficar curioso sobre isso, porque tem tudo a ver com comunicação não violenta. a base do psicodrama é o coletivo. Entendi. É como você vive em grupo. Como você desenvolve o seu comportamento em grupo. É uma teoria que foi criada pelo Jacó Levi Moreno, lá na Romênia, e se expandiu quando ele veio para os Estados Unidos. E, embora eu goste de todas as minhas formações, é a formação que mais me deu base no coletivo. Entendi. E doutora, a senhora tem uma formação ampla, né, que inclui psicodrama e neuropsicologia. Primeiro eu queria saber um pouco sobre o que seria o psicodrama, né, que me trouxe uma curiosidade. E também queria te perguntar como que essas áreas se conectam na prática da comunicação não violenta. Perfeito. O psicodrama, foi interessante você ficar curioso sobre isso, porque tem tudo a ver com comunicação não violenta. A base do psicodrama é o coletivo. Entendi. É como você vive em grupo. Como você desenvolve o seu comportamento em grupo. É uma teoria que foi criada pelo Jacó Levi Moreno, lá na Romênia, e se expandiu quando ele veio para os Estados Unidos. E, embora eu goste de todas as minhas formações, é a formação que mais me deu base para atuar como treinadora, como coach, como mentora. Uhum. Já a neuropsicologia é uma visão mais científica, mais objetiva e principalmente mais voltada para as funções executivas. Entendi. Então, que é esse comportamento e essa forma de pensar sobre o que você faz, né? Então, é como se o psicodrama fosse mais emocional e a neuropsicologia mais racional. É racional, mais cognitiva. Né? E eu junto essas duas para poder trazer essa visão mais objetiva e prática para o dia a dia das pessoas. Entendi, entendi. Bacana, doutora, muito interessante. E quais que são os impactos, né, que a comunicação não violenta pode trazer para a saúde mental e emocional das pessoas, até no meio executivo, por exemplo, doutora? Olha, quando a gente pensa na comunicação não violenta, a gente está pensando numa comunicação mais empática. E a empatia, ela é poderosa em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente pensa na carreira executiva, corporativa, a gente vai pensar sempre em liderança. Uhum. Né? Quanto mais você se prepara para liderar, mais preparado você está para crescer. Sim. Então, quando você consegue ter uma comunicação mais acolhedora, mais emocional, que se importa com o outro, você naturalmente já está entrando nessa posição de liderança. Aham. Uhum. Sem fazer muito esforço. Então, eu considero a CNV uma habilidade que todo líder precisa desenvolver se ele quer fazer um crescimento importante ali dentro de uma organização. Então, isso vai permitir que ele tenha pessoas mais conectadas com ele, tenha liderados que gostam de trabalhar com ele, vai permitir que ele tenha um relacionamento poderoso com clientes da organização, uhum. com os diretores que estão acima dele. Então, você começa a ter um comportamento 360 de uma postura mais humilde. Sim. E, principalmente, de uma postura que escuta. Numa sociedade que está tão voltada para falar, você ser uma pessoa que escuta te diferencia de maneira muito rápida no mercado. Muito. E só para deixar um pouco claro também, é que as pessoas não confundirem, né, doutora? Ter essa comunicação não violenta não é falar só com delicadeza, né? Mas, na verdade, vai muito mais além do tom de voz, né? Sim, com certeza. Uma comunicação não violenta não é sobre elogiar o tempo todo. É sobre você ter cuidado com as palavras que você usa e com a forma que você se comunica. Isso. E essa forma, ela vai passar pelo conteúdo, pelo tom de voz, pelo momento, que às vezes você quer ter um debate e você tá à flor da pele. Vai valer a pena? É. Não vai valer a pena. Também está conectado com essa pessoa está aberta para escutar o que eu tenho para dizer, porque às vezes a pessoa não está. E aí é importante saber esses limites, né, nos relacionamentos. Muito bom, doutora. Fica a dica, né? Ter uma escuta mais ativa, né? Um olhar mais para esse lugar, né, doutora? Vou pedir para você deixar suas redes sociais, seus contatos. Nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. O assunto, quando é bom, ele passa rápido, né? Mas caso alguém tenha... com certeza. Mas caso alguém tenha alguma dúvida e queira te mandar uma mensagem para tirar essa dúvida, qual seria, doutora? Pode me mandar mensagem lá no Instagram, @ZoraViana, com Z de zebra. Ou no TikTok também estou como Zora Viana, no legal. LinkedIn, todo local que você pôr no Google, Zora Viana já vai aparecer todas. Exatamente. Maravilha. E a minha faculdade, fexeducação.edu.br. Maravilha, doutor. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigada a você. Ótimo dia. Para você também. Tchau, tchau. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. E chegou o momento da nossa resposta da Pesquisa Espírita. Vou repetir a pergunta, é a de número 187 do Livro dos Espíritos. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? A resposta é para quem disse não. É mais ou menos etérea, passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro, operando-se, porém, essa mudança com rapidez do relâmpago. Segunda-feira tem mais Pesquisa Espírita, um momento de estudo da doutrina espírita, tá bom? E agora, qual será que foi a campeã da nossa melhor de três? Quem votou, votou. Música de número 3, Quero Quero, Espelho da Alma. Quero ser como um girassol, sempre em busca da luz da manhã. Quero ser como um rouxinol, a cantar sem que a vida sem fim. Quero, quero ser feliz. Quero, quero todo amor que há. Quero, quero ser um giz a rabiscar. Um mundo inteiro de amor. De amor. De amor. Quero, quero plantar uma flor, onde faltam as cores da paz. Quero ser um adulto, um agir, e criança no modo de ser. Quero, quero ser feliz. Quero, quero todo amor que há. Quero, quero ser um giz a rabiscar. De amor, de amor, de amor. Quero, quero. Segunda-feira tem mais Melhor de Três. Você pode pedir música, sempre participar com a gente. É muito legal a sua participação. E chegamos ao fim da nossa programação de sexta-feira. Não chora, não fica triste, calma. Tem mais programação chegando. Tony Tavares está chegando com Mulher Brasileira. E você pode continuar acompanhando a nossa programação. Vou mandar um abraço especial para a nossa equipe aqui da Rádio Rio de Janeiro, que nos ajuda sempre a levar essa mensagem para você, tá? Produção, Vinícius Luiz, mesa de áudio, Clever Ferreira, atendendo o telefone, Sheila, edição de esporte, Caio, jornalismo, Márcio Felipe, digital, Igor e Bruno, Sidoc, Marcelo, programação, Luiz Roberto, ao pessoal de Magé e você, nosso ouvinte de todos os dias, sempre participando com a gente, muito legal. Quem chegou ali no finalzinho foi Mário Sérgio de Olaria, também participou com a gente. E no YouTube, Ângela Dantas, Rosemary, Mário Sérgio, Nilza do Carmo, Neuza Machado, Augusto Gonçalves, Ana Paula de Oliveira, Jandira Rosa, Nádia Marina, Penha Rosa, Maria do Rosário, Rosa Maria, PC Reimão e Maria Regina e Valéria Quirino. Um bom dia para todos vocês, muito obrigado pela participação. Segunda-feira a gente está aqui de novo na nossa programação. Um ótimo final de semana para vocês, vamos com tudo para cima sempre e que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, obrigado e até segunda. Manhã na Rio. Rádio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 8h55. Plantão Rio Notícias. A Prefeitura do Rio organizou uma série de atividades totalmente gratuitas para o público infantil, pelo Dia das Crianças comemorado neste domingo, dia 12 de outubro. A programação especial garante arte, lazer e cultura para toda a família em diversos pontos da cidade. No Aterro do Flamengo, o festival terá atividades infantis e feira de gastronomia. O Parque Realengo Suzana Naspolini terá sessões de cinema ao ar livre com filmes como Chico Bento e a Goiabada Maravilhosa e o Alto da Compadecida 2. Há também a programação em locais como no Museu da Manhã e o Museu de Arte do Rio, o Mar. No mar, as crianças vão participar da brincadeira em busca do mar de tesouros. A agenda completa inclui ainda oficinas, contações de histórias, palhaçaria e atividades com foco em cidadania e meio ambiente. O governo do estado de São Paulo anunciou a criação da Rede de Inteligência do Turismo Sustentável, a RITS. O lançamento foi feito durante a ABAV Expo 2025 no Rio de Janeiro. Trata-se do primeiro ecossistema estadual de observatório de turismo do país. A rede tem como objetivo uniformizar as metodologias de coleta, processamento e análise de dados. Isso visa otimizar a integridade das informações e apoiar novos observatórios em municípios paulistas. A iniciativa garante inteligência do mercado para um crescimento ordenado e o uso eficiente de recursos no setor. O foco é um desenvolvimento mais inteligente, voltado aos impactos econômicos, além de ambientais e socioculturais, trazendo benefícios reais às comunidades. A previsão do tempo hoje no Rio de Janeiro vai ser de céu nublado e as temperaturas variam entre 17 e 25 graus. A umidade relativa do ar vai oscilar e pode chegar em até 88%. Três cientistas foram reconhecidos como Prêmio Nobel de Química de 2025 pela criação das estruturas metalorgânicas, ou MOF na sigla em inglês. Os vencedores são o japonês Susumu Kitagawa, o britânico Richard Hobson e o americano Omai Yagi. O trabalho é uma revolução em materiais sustentáveis com a criação de moléculas super versáteis. Os OMFs são cristais com espaços internos microscópicos que funcionam como esponjas moleculares. Essa tecnologia pode capturar dióxido de carbono da atmosfera e até mesmo extrair água do ar do deserto. A academia ressaltou que o trabalho do trio vai ajudar no enfrentamento às mudanças climáticas e na inovação em saúde. Plantão Rio Notícias. Próxima edição do Plantão Rio Notícias às 9h55. E você continua com a programação da Rádio Rio de Janeiro. Há 54 anos, a rádio que toda a família pode ouvir. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, valorizando a vida. Pela Rádio Rio de Janeiro, Sementes Diárias, com Luiz Cláudio Alfradique. Saber e fazer. Quanto mais aprendemos os bons princípios, maiores possibilidades teremos de, caridosamente, socorrermos aos necessitados. Contudo, torna-se maior também a responsabilidade por nossa inércia em servir. ZYJ462. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A emissora da fraternidade. No Rio de Janeiro, 9 horas. Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando. Tuani Tavares. Bom dia. Está começando a partir de agora o nosso programa querido Mulher Brasileira, com música, informação, entrevista e muita alegria para sua manhã aqui na Rádio Rio de Janeiro. Participe do nosso programa. O telefone é o 21-3386-1400 e você também participa pelo nosso WhatsApp, que é o 219-8486-7633. Fale com ela, fale com a Sheila. Estamos ao vivo pelo YouTube também, pelo nosso aplicativo. E eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta que não quer calar. Qual é a sua música favorita? Conta pra mim, aquela música que eleva a sua energia, que você gosta de mandar pra aquela pessoa especial, que você, ao acordar, gosta de ouvir, que talvez tenha tocado no seu casamento, que talvez tenha tocado no seu aniversário, que uma pessoa especial te mandou. Qual é a história por trás dessa música na sua vida? Aqui no programa nós temos o quadro... Peça sua música. É, você pode pedir a sua música mandando pra gente um texto ou um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp 219-8486-7633. Participe, quero saber essas histórias aí por trás da música. E vem aí já o quadro Palavra Amiga, que é o nosso momento de reflexão todas as manhãs, pra gente elevar a nossa energia, pra refletirmos sobre a nossa existência, nos transformando cada dia em seres humanos melhores na sociedade. E você pode participar também, tá? Você pode mandar um texto, pode mandar um trecho de um livro bem legal que você tá lendo ou terminou de ler agora, um poema de sua autoria, por que não? Mande pra gente, a sua participação é muito importante. Nádia do Couto Vale vem logo em seguida nos trazendo novos conhecimentos no quadro Pelos Caminhos da Educação. E Ítalo Figueiredo vem trazendo as melhores dicas de entretenimento na nossa agenda cultural. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com a neuropsicóloga Aline Gomes sobre criança interior. Ai, eu amo demais. E hoje o programa, essa energia do programa é bem especial de Dia das Crianças, que vai ser no domingo. Então a gente vai trazer músicas com esse tema, a entrevista vai ser também nessa temática. Enfim, hoje a energia é pra gente chamar, louvar, saudar a nossa criança interior que nunca morre, que tá sempre no nosso coração. E se você ainda não tem o nosso aplicativo, é muito fácil. Vá até a loja do seu celular, Play Store ou App Store e baixe o app Rádio Rio de Janeiro Oficial. Assim você pode ouvir e ver a emissora da fraternidade, saber detalhes e possíveis mudanças na nossa programação, participar do Clube da Fraternidade, compartilhar também o nosso aplicativo com quem você gosta e avisar que já está no ar mais uma edição bonita, festiva, especial e inspiradora do programa Mulher Brasileira, com seu toque de música e poesia. Tenha um ótimo dia, uma ótima manhã. Vamos juntos até às 9h55. Comunicando, Tuani Tavares. Som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Mulher brasileira. Uma palavra amiga. crianças é domingo. Dia das crianças é domingo. E é claro que a palavra amiga de hoje, assim como a edição do nosso programa, é especial para celebrar a nossa infância. Como diz Jesus, abre aspas, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Fecha aspas. Há uma criança dentro de cada adulto. Ela não desaparece com o tempo, apenas se esconde entre as responsabilidades, as pressas e as feridas que a vida coleciona. No silêncio das rotinas sérias, ela ainda chama. Tímida, às vezes cansada, pedindo colo, riso e um pouco de leveza. Neste Dia das Crianças é tempo de reencontro, de abrir o coração e deixar que essa presença pura volte a brincar em nós, porque acolher a criança interior é um gesto de cura espiritual. É um reencontro com a parte divina que, antes de aprender o medo, sabia apenas amar e confiar. O Espiritismo nos ensina que a evolução é um processo de aprendizado e reconciliação, não apenas com os outros, mas conosco mesmos. Acolher a nossa criança é perdoar nossas próprias falhas, é enxergar que, por trás de cada adulto ferido, há uma alma que só queria ser amada e compreendida. No mundo sério, o escapismo pode parecer fuga, mas às vezes é só refúgio. Um retorno momentâneo à simplicidade, onde o encantamento com as pequenas coisas ainda faz sentido. Onde a fé é natural e o riso é prece. Curar a criança interior é voltar a olhar o mundo com os olhos do espírito. Olhos que enxergam beleza até no invisível. É permitir-se sentir novamente a magia da vida, como quem descobre o mundo pela primeira vez. Que neste Dia das Crianças possamos resgatar essa pureza esquecida. Dar a mão à nossa criança, que fomos, e dizer, está tudo bem agora, eu te vejo, eu te amo. E juntos, possamos seguir mais leves, porque curar-se é antes de tudo lembrar-se de brincar, e assim, aproximar-se um pouco mais de Deus. Kel Smith nos canta Era Uma Vez, para nossa criança interior. Era uma vez, o dia que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de machucado dói bem menos que um coração partido. Ai, essa música é linda demais! Ai, gente, eu tô já adorando a energia desse programa de hoje. E vamos aprender um pouco mais com ela no nosso momento de aprendizado com Nádia do Couto Vale pelos caminhos da educação. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo, amiga, ouvinte, internauta que seguem conosco pelos caminhos da educação. Estamos conversando sobre o transtorno, a doença da acumulação. Os acumuladores são doentes e chegam a um isolamento social da família, do trabalho, enfim, ficam doentes, tanto física quanto principalmente na doença mental, que os leva a esse isolamento e a uma, certamente, a uma infelicidade pessoal, psicológica e social. Nós estamos comentando sobre isso e nós estamos agora dando continuidade a um relato que eu comecei a fazer a respeito de uma dessas edições de um desses programas na TV norte-americana em que foi destacado esse isolamento social. Os filhos não frequentavam a casa da mãe. Esta não via os netos havia muito tempo. E a irmã da senhora acumuladora também não participava da vida dela. Ela vivia isolada. Não tinha mais cama livre para dormir ou repousar. A comida também não podia mais ser feita na cozinha. Não sabemos nem como é que ela se alimentava. Talvez porque havia muitos, mas muitas embalagens na cozinha. Enfim. Também não havia espaço mais no quarto, na sala, até no banheiro. Tudo estava repleto de coisas, pilhas de coisas. Em alguns casos, havia ratos e dejetos de ratos e de insetos. Enfim, um ambiente altamente nocivo à saúde da senhora, não só mental, mas física também, podendo contrair doenças pela insalubridade que marcava a casa dela. O Serviço de Atendimento aos Cidadãos da Prefeitura da cidade notificou os familiares da senhora e, com a presença dos filhos, no caso em que assisti, foi até a casa dessa senhora, com especialistas em organização e limpeza e de assistência psicológica e psiquiátrica para ajudá-la. E por inacreditável que pareça, a tal ponto pode chegar a doença, para convencê-la a aceitar a ajuda. Agora, se de todo modo ela não aceitasse, a prefeitura iria fazer o serviço de qualquer maneira, pois há uma legislação específica nos Estados Unidos nesse sentido, porque um cidadão não pode pôr em risco a vida e a saúde dos vizinhos e, afinal, de toda a comunidade. Esse caso, que agora relembro com você, bem ilustra a dificuldade de a pessoa se desfazer de objetos e utensílios, mesmo daqueles que não têm nenhum valor material ou afetivo, o que demonstra mesmo a doença, pelo grande desconforto em tomar a decisão de jogá-los fora. Lembro-me que essa senhora, após ser convencida de se desfazer de algumas coisas, e com imensa dificuldade fez isso, voltava às caixas onde já tinham sido colocados alguns objetos e trazia-os todos de volta. Às vezes, os profissionais chegavam a falar sério com ela, mas compreendiam o estado avançado da doença. Esses quadros de acúmulo excessivo e persistente de objetos e utensílios são mais do que uma simples dificuldade comportamental, o que já seria grave para transmitir esse tipo de comportamento aos filhos, aos netos, a todos em sua volta. Mas isso foi o que atestou a conclusão de um estudo desenvolvido em 2012, publicado na revista científica Archives of General Psychiatry, que deu uma explicação de ordem neurológica para o desenvolvimento do quadro. Os pesquisadores concluíram que a acumulação no sistema nervoso de indivíduos que se enquadram como acumuladores compulsivos não ocorre normalmente. Eles compararam exames de ressonância magnética do cérebro de pessoas com e sem a doença. E o resultado sugeriu algumas alterações na região anterior do encéfalo, principalmente em estruturas como o córtex cingulado e a ínsula. De acordo com os cientistas, essas diferenças seriam a causa das falhas em tomar decisões e o receio de optar por escolhas erradas, além, claro, de justificar o apego aos acúmulos. Nós precisamos estar atentos. Você está atenta ou está atento a isso? Bom nós pensarmos nisso. Em nosso encontro de segunda-feira, se Deus quiser, aqui, pelos Caminhos da Educação. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo final de semana. Grande abraço para você. Até lá. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda cultural. Com ele, Ítalo Figueiredo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, criança interior também. Bom dia. Minha criança interior já comemora o sexto. Com alegria, alegria. Bom dia, ouvintes do Mulher Brasileira, como vocês estão? Atenção à agenda cultural em comemoração também ao Dia das Crianças, tá, gente? Amanhã acontecerá oficinas temáticas de Dia das Crianças para a Praça do Pomar. Atividades gratuitas unem ciência, música, capoeira e yoga em vivências para toda a família. A iniciativa vai oferecer ao público uma série de experiências educativas e lúdicas, pensadas para valorizar a cultura do conhecimento e integrar famílias em atividades ligadas à natureza e ao desenvolvimento infantil. As oficinas serão realizadas das 9 às 13 da tarde e conduzidas por professores, especialistas e parceiros da escola Minime, organizadora do evento. Tudo é gratuito, aberto ao público e não requer inscrição prévia. O endereço é na Praça do Pomar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E ainda em comemoração ao Dia das Crianças, a peça O Capacete Mágico irá acontecer no domingo, dia 12, totalmente de graça, tá? No Teatro Municipal Zimbinski. O enredo conta com a história do Curupira e Caipora, defendendo a floresta dos inimigos. Mas com o passar do tempo, as táticas de defesa da mata deixassem de funcionar. É então que o Curupira tem a ideia de criar um capacete mágico, capaz de despertar a consciência ambiental nas pessoas. A partir daí, uma grande confusão se inicia para descobrir se o capacete realmente funciona. O espetáculo passará às 10 da manhã e o endereço fica na rua Urbano Duarte, sem número, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu conheço o elenco também, é da minha faculdade. Pessoal muito bom, professor de licenciatura em teatro. Vale muito a pena poder ir lá assistir, tá, gente? E o Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebe neste sábado, dia 11, às 19 horas, o concerto Bizet e seus contemporâneos, apresentado pela Ópera de Paris sobre a regência do maestro Felipe Prazeres. O espetáculo faz parte da temporada Franca Brasil 2025 e celebra os 150 anos da morte do compositor Jorge Bizet, de 1838 a 1875, autor da celebre ópera Carmen. O endereço fica na Praça Floriano, sem número, centro, em frente à Cinelândia. Gente, eu amo essa ópera Carmen, eu fiz balé, né? Olha só que legal. Ai, gente, ai, eu amo essa agenda cultural. E aí, agenda boa, não, né, pra infância, gente, pra criança. Gente, a minha criança tá querendo ir nessa pecinha aqui. É, a criança interior querendo assistir o Capacete Mágico. Nossa, é incrível. E essa oficina aqui? A oficina também muito boa, tudo gratuito também para as famílias, né, poder estar todo mundo junto, presente. Vale participar, né, Toninho? Isso aí. E pra quem não tem filho, levar os sobrinhos, já ou, pega a criançada toda da família pra passear. Ou criança ali que você estiver vendo na rua, vamos levar junto também, é, né, pra poder... Mas avisar pros pais, imagina a criança some do nada. Ai. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira, Ítalo. Beijo, querido. Obrigado. E agora chegou o momento, vamos escutar Super Fantástico Balão Mágico e Djavan. Eu amo essa música! Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, lugar mágico. O mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Fantasticamente, as músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico. 24, super fantástico, balão mágico e Djavan, aqui no Mulher Brasileira, especial Dia das Crianças, nessa sexta-feira. Ai, vou mandar uns beijos e abraços aqui para o querido Pedro Luiz do Falqueire. Bom dia, ótimo final de semana, um grande beijo para a família Rádio Rio de Janeiro. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Um beijo, Pedro, querido. Janete João Carlos de São Gonçalo disse aqui, bom dia, um grande abraço a todos, um ótimo dia para você também, queridos. E também a Celeste Maria da Vila da Penha, bom dia, grande abraço a todos, obrigada pelo carinho. O Mário Sérgio de Olaria chegando aqui, bom dia, Tony Tavares e todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro, paz e saúde para nós, queridos, sempre. A Carla Cristina da Praça Seca, olha só, eu ia te pedir agora essa música do Balão Mágico. Você está fazendo minha criança interior se emocionar. Eu também estou emocionada, Carla. Não queria falar não, mas estou falando. Já, já tem mais música, tem entrevista aqui pra gente falar sobre a criança interior. Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo. Já, já tem mais Mulher Brasileira. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Rádio Rio de Janeiro. Você tem muitos motivos para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Amanhece com uma oração, reflete com música e mensagem, e depois, a alegria toma conta com Manhã na Rio e Mulher Brasileira. Música, entrevista e utilidade pública. Com o plantão Rio Notícias ou Grande Jornal, você fica bem informado. Depois do meio-dia, você debate, analisa, amplia os conhecimentos doutrinários e pode participar de um clube. 6 da tarde, meditação, é a hora da Ave Maria. E pela noite ou madrugada, você ouve e recorda que o dia valeu a pena. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Acompanhe as mídias sociais da rádio, que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Rádio Rio de Janeiro. Para saber o que a Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso precisa, vá até a instituição. Conheça as dependências, converse com as vovós. São 28 idosas mantidas no abrigo. E ajude como puder. Para a colaboração financeira, use a chave Pix com o CNPJ da instituição. O número é 34-022-756-1000, ao contrário, traço 53. Informações 21-2462-5176 ou 21-99657-1237. O endereço, Praia da Rosa, 1237, no Tauá, Ilha do Governador. Cooperar com a paz é dever de todos. É rogar a Deus pelos governantes para que cessem no mundo as guerras desumanas. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. A Livraria Bezerra de Menezes, em Niterói, está de portas abertas aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E neste mês, você tem a oportunidade de prestigiar a arte espírita e apoiar os trabalhos voluntários do Instituto Espírita Bezerra de Menezes. A peça Doutor Bezerra de Menezes estará em cartaz no Teatro Eduardo Craichete, em Icaraí, no domingo, dia 26 de outubro, às 7 da noite. Adquira seu ingresso solidário por R$ 50,00 e leve 1 quilo de alimento. Toda arrecadação será destinada ao IEBM. Esperamos por você. Livraria Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, número 140, no centro de Niterói. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$ 200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$ 1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$ 200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. De 6 a 12 de outubro acontece a 48ª Semana Espírita de Teresópolis, com o tema A Família Diante de um Mundo em Transformação. Serão reflexões especiais com César Reis, Berenice Lima, Luzia Matias, Rubens Almeida, Felipe Mascarenhas e Jane Freire. No encerramento, Isaura Hart aborda a relação entre pais e filhos, com participação musical de a Natasha Mequena. As palestras acontecem na Casa de Portugal de Teresópolis, Avenida Lúcio Meira, 850, de segunda a sábado, às 20 horas, e domingo, às 10 da manhã. Entrada franca. Colabore levando 1 quilo de alimento não perecível para ser doado a instituições de Teresópolis. Venha visitar a Livraria da Federação Espírita Brasileira na sede histórica do Rio de Janeiro, há 125 anos, divulgando o livro espírita. Aqui você encontra títulos sobre ciências, literatura, filosofia, religião, estudos doutrinários e vários outros. Tudo num espaço organizado com muito carinho. Estamos te esperando. Avenida Passos, 30, Centro do Rio, de segunda a sexta, em horário comercial. FEB Editora, livro espírita para um novo mundo. Rádio Rio de Janeiro, junto com você. 1400 AM. O Rio amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. Programa Mulher Brasileira. Em dia com a saúde. Entre as pressas da vida adulta, há uma voz que permanece em silêncio, a da criança que um dia fomos. Ela guarda risos esquecidos, sonhos interrompidos e também feridas que o tempo não apagou. A chamada criança interior é mais do que uma metáfora. Representa o conjunto de memórias, emoções e vivências da infância que moldam nossa identidade, influenciando como amamos, reagimos e nos relacionamos. A neuropsicologia tem mostrado que compreender e acolher essa parte de nós é um caminho de cura emocional e de reconexão com a autenticidade. Para entender melhor como essa jornada de autoconhecimento pode transformar a mente e o coração, vamos conversar com a neuropsicóloga Aline Gomes. Bom dia, Aline. Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, ainda mais esse tema tão gostoso. Exatamente. Estou muito feliz. Hoje o nosso programa é com essa temática da nossa infância, da nossa criança interior. Então, muito bom trazer aqui esse tema, que é tão complexo, né, Aline? É tão importante na nossa vida. E eu gostaria de começar a nossa entrevista de hoje, doutora, dizendo que o termo criança interior ele é muito utilizado hoje nos contextos terapêuticos e também espirituais. Do ponto de vista da neuropsicologia, Aline, como que nós podemos compreender esse arquétipo da criança interior? A criança interior é uma forma simbólica da gente falar dos traços de memórias e das emoções que a gente aprendeu desde cedo. Então, quando a gente explica isso pelo olhar da neuropsicologia, até da neurociência, o que a gente quer dizer com isso? Que o que impacta a gente são as memórias fortes, né? Aquilo que acontece tanto positivo quanto negativo. Então, uma memória muito forte é o que fica registrado. E, claro, se depois tem outras formas de repetição daquela memória, aí vai ficando cada vez mais armazenada dentro da gente. Então, quando a gente trabalha a criança interior, a gente também está entendendo como essa memória, que a pessoa ainda não tem noção que é uma memória, está guiando a vida dela. A criança interior é alguém sentada no volante do seu carro, guiando a sua vida, sem você estar entendendo que a sua vida está sendo guiada por essa criança sentada dirigindo o carro da sua vida. E, doutora, de que forma que essas experiências, que essas emoções vividas na infância, elas acabam moldando essa estrutura emocional da pessoa adulta, né? Essa criança que está ali no volante do carro. Como que ela, que tudo que a gente viveu acaba reverberando na nossa vida adulta? De muitas formas, Tony. Desde o estilo de comunicação, né? Como a gente se comunica com o outro, a tolerância ao estresse, as crenças sobre os nossos valores pessoais. Então, quer ver? Vou dar aqui um exemplo bem simples. Tem pessoas, vou pegar aqui, até mulheres, que têm uma tendência a falar de uma forma infantilizada. Ah, mas eu queria tanto que você... Você pode me dar aquele copo d'água, por favor? Se essa mulher, independente da idade que ela tenha hoje, ela fala nesse tom mais infantilizado, é porque em algum momento no passado dela, ela pediu assim e funcionou e deu certo. Então, ela entendeu, e ficou isso, ela vai registrando e reforçando isso, que quando ela precisa pedir alguma coisa, ela precisa usar um tom infantilizado. Outros entenderam que tem que usar um tom sedutor. Outros entenderam que tem que usar um tom imperativo. Então, a criança testou uma vez, deu certo, e depois ela continua repetindo. Não que das outras vezes continue dando certo, mas numa primeira, ali na base, que é a infância, deu certo, então vai estar a forma de se comunicar, a forma de se apegar, o valor, e aí o valor que a pessoa tem, né? O valor pessoal que interfere diretamente na autoestima, também tudo, a base acontece na infância. A minha próxima pergunta, ela tem relação com o que você está falando, acho que de certa forma você respondeu uma parte dela, mas eu acho que você pode talvez aprofundar um pouco mais, que quais sinais que o adulto traz, indica, que ele está reagindo a partir de algum trauma da infância dele? Quando a gente vê, por exemplo, gatilhos desproporcionais ou reações desproporcionais. Pessoas que se estressam muito por pouco, pessoas que se isolam muito, tanto da sociedade, né, de amigos, quanto de experiências da vida. Assim, não vou fazer isso, prefiro ficar parado. E a vida fica parada. Porque não é uma só coisa que a pessoa prefere não arriscar. Ela não arrisca quase nada. Isso são sinais, esses são sinais de que, eu acho que tem uma criança interior muito ferida ali. Então, relações caóticas, uma atrás da outra, né, e a pessoa não entende por quê, ela só vai entrando em relacionamentos caóticos, tanto amorosos quanto de amizade. E também, até a forma de se relacionar com a vida profissional. É que eu não estou entrando na questão de não gosto do meu trabalho, porque não faz sentido, propósito de vida, não é isso. É realmente a relação com a responsabilidade, sabe? Ali o compromisso com a sua vida profissional, porque aí é a parte do adulto mesmo, né? Tem que ter um adulto saudável para atuar bem no seu trabalho. Perfeito. É, conforme você está conversando com a gente, está falando com a gente, eu lembrei de uma história, de uma grande contadora de histórias, que o nome da história, se não me engano, é Chato Ser Criança. E é a criança falando, ah, eu quero virar adulto, porque ser criança é muito chato. E aí, no final das contas, os elementos da natureza vão conversando com ela para ela aproveitar a infância, para ela brincar e fazer tudo, e ela faz tudo. E quando ela chega na fase adulta, ela relata na história que ela se sente bem porque as pessoas falam, ah, eu gostaria de ser criança de novo, essa fase tão boa. Mas ela se sente tão preenchida por ela ter aproveitado a infância que ela agora se deu esse espaço para ser adulta, né? E muitos adultos não tiveram, às vezes, esse processo, né? Às vezes, por algum tipo de questão familiar ou não, tem uma ruptura nesse processo da infância e acaba trazendo muitas camadas para essa fase adulta. Algumas você até relatou aqui para a gente, né, doutora? Sim, linda essa fábula, né, que você trouxe. Sim, a nossa, quanto mais preenchida a nossa criança, mais saudáveis somos, né, nessa fase adulta. Nenhuma criança passa pela infância sem nenhum trauma, tá? Não existe isso. Não vamos para essa fantasia, até quem é mãe agora de bebê novinho, fala, nossa, eu vou fazer tudo perfeitinho com meu filho. Não! Você vai traumatizá-lo, a vida vai traumatizar. A questão é o que a gente faz com isso também. Então, quais são os recursos que eu aprendi com os meus pais, ou se eu não tive pais funcionais, que eu aprendi com a vida, com uma professora, com uma avó, com uma terapeuta, para eu acolher essa criança interior. E muito importante, Tony, assim, quando eu falo de criança interior, é que é isso, realmente nós fomos reféns, fomos vítimas do que aconteceu na nossa infância. Uhum. A gente não tinha nem maturidade, né, para a gente se blindar, para a gente colocar alguns limites ali. Sim. A gente simplesmente precisou sobreviver ao que aconteceu. Mas olha só, tem um eu do futuro. E esse eu do futuro, quem tem que cuidar é você hoje. Então, trazer aqui um pouquinho de, eu fui vítima do passado, sim, foi, né? De certa forma foi mesmo, e agora é sua responsabilidade acolher essa criança, dar espaço para acolher as feridas dela, os desejos dela, sim, né? Então, um pouquinho de responsabilidade e um pouquinho de vitimismo. Vitimismo não, de ser vítima, que é diferente. Uhum. Ser vítima. Agora, pro eu do futuro, é você. Só você. Responsabilidade sua. Nossa, muito sobre isso, doutora. Na parte da prática clínica, como que uma pessoa começa a iniciar esse processo de reconexão com a sua criança interior? Quais são as atitudes, os exercícios que você normalmente traz para esse adulto acolher as vulnerabilidades? Como que é feito esse processo, doutora? Ai, tem muitos exercícios muito bonitos e muito delicados. Até, sendo muito sério aqui com você, Tony, eu até falo isso também para os meus clientes, eu nunca começo um processo terapêutico já trabalhando a criança interior. É porque eu tenho que ter um respeito a essa criança, eu tenho que conquistar, ela tem que confiar em mim. Então, eu primeiro vou criando um vínculo ali com o adulto, e aí quando eu percebo que eu já tenho um vínculo, a criança já confia em mim, aí eu coloco os exercícios de criança interior. Por exemplo, vou passar aqui um para vocês. Uhum. Pega um papel, uma caneta, e com a sua mão não dominante, ou seja, se você é destro, você vai então escrever com a mão esquerda, você vai deixar a sua criança escrever, pedir, reclamar, agradecer o que ela precisar. Claro que isso é interessante fazer um preparo para isso, né? Então bota uma música calma, tenha certeza que você não vai ser interrompido nesse momento. Até se quiser, acende uma vela, ou coloca um incenso, ou bota um cristal, uma pedra perto de você. Mas se concentre para deixar a sua mão não dominante, que é a sua criança, te falando, pedindo, reclamando, brigando com você, agradecendo. Deixa ela falar. E aí, depois, né, que ela falar o que conseguir, você vai virar o papel e com a sua mão dominante, você vai responder essa criança. É um contrato que você está fazendo com a sua criança interior. Olha. Então, você vai assim, olha, desculpa, obrigada, agora eu estou aqui para você. Eu sei que quando você viu aquela briga do papai e da mamãe na infância, você ficou com muito medo, mas agora eu estou aqui para te proteger. Então, se tiver um grito, que um grito virou um gatilho para você de medo, né? Se tiver um grito, você pode contar que eu estou aqui para te proteger. Então, você faz esse contrato. E esse é um dos exercícios. Tem vários outros. Um outro exercício que eu até deixo agora, no Dia das Crianças chegando, né, domingo. Uhum. O que que você gostaria, sua criança sempre gostou de comer, de fazer, que você até comia ou fazia, ou que o papai e a mamãe não puderam te dar? Se dê agora no dia 12. Nossa, eu adorava chupar um picolé de milho verde. Tá bom, vai lá no dia 12 e se dê um picolé de milho verde. Nossa, eu escutei na minha infância que na volta a gente compra e eu nunca ganhei minha boneca. Tá bom, dia 12 vai lá e se dê uma boneca. Sabe, é isso, é dar espaço, dar vazão para a sua criança pedir, extravasar e ela entender que, opa, peraí, eu sou ouvida. E aí a gente para de transferir essa responsabilidade para o outro. Que fica assim, ó, marido, mulher, parceiro, você vai me atender, né? Você vai atender minhas carências, né? Você não vai me abandonar, né? Você não vai me deixar inseguro, né? Quando quem tem que fazer esse trabalho com a gente mesmo somos nós. Nossa, com certeza. O outro vem e complementa, mas a gente que é, que tem que ser esse responsável por nós. Nossa, esse ponto é realmente, assim, fundamental, Aline, fundamental. E eu amei esses exercícios. O segundo eu faço direto. Ai, eu amo. Eu amo. Eu acho que o processo de trazer essa criança, no meu caso, eu gosto muito da capoeira, porque a capoeira tem a coisa de botar a mão no chão, né? A gente fica muito ereto nessa postura de adulto, de, ai, que agora eu tenho essa postura. E às vezes, sei lá, eu gosto da capoeira, que a capoeira me deixa um pouco curvada, e eu brinco, eu jogo a minha perna, eu fico descalça. Tanto que o nome é jogar, né? Jogar capoeira, né? É um jogo, você tá jogando, você tá brincando. É muito bom, é muito bom. Nossa, eu amei o nosso papo, Aline. Infelizmente, a gente tá terminando, porque... Né, a gente tem um tempo aqui no programa, mas eu gostaria que você voltasse outras vezes aqui no nosso programa, no Mulher Brasileira. Quero deixar um espaço aqui para você compartilhar conosco as suas redes sociais, mídias sociais, para os nossos adultos barra crianças interiores poderem entrar em contato com você, acompanharem o seu trabalho também. Obrigada pelo contato, pelo convite. Minha rede social no Instagram é @alinegomes.neuropsicóloga. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que aproveite também você e sua criança interior. Aproveitem esse domingão. Sim, eu e minha menina. Feliz Dia das Crianças para todos e todas nós. Ai, um beijo. Obrigada, beijo. Querida. Volte sempre. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Brasileira. Comunicando, Tuani Tavares. Peça sua música. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a Ivete Paulo César, de Coelho da Rocha, por terem pedido este clássico para as nossas crianças. A partir de agora, Unidunité, Trem da Alegria. Amor chegar, quero é mais brincar, eu quero ser criança. criança. Colorê, sonho, eu tô amando esse programa hoje. Ai, Unidune Tetra, da alegria. Um beijo pra Ivete, pro Paulo César de Coelho da Rocha, que pediram esse ícone da infância brasileira aqui no nosso programa de hoje. Vou mandar beijos e abraços. Roberto Sum, tô até sem fôlego, fiquei cantando aqui igual uma... Deixa eu respirar aqui um pouquinho. Eu vou aqui pro nosso chat da nossa live no YouTube. O Roberto Suman tá ligadinho com a gente? Bom dia, Roberto. Bom dia pra sua criança interior também. A Eneida Barcelos, bom dia. Todos temos que cuidar da nossa criança interior, paz e bem. Com certeza, Eneida. Um beijo pra você, querida. A Carla, que tá super conectada, tá dizendo aqui, você me emociona todas as manhãs. Feliz, minha criança interior. Feliz, Carlinha. Um beijo. Valéria Quirino, bom dia a todos, diretamente de Bangu. A Márcia Barbosa, desejando bom dia. Mário Sérgio também, Rosemary, a Marineide Cardoso, Henrique Miranda, um beijo, querido. Darling Cavalcante, ótima sexta, mandou uma flor linda. Ai, um girassol, amo. A Carla também falando que faz exercícios no espelho, prepare-se para chorar muito. Exercícios no espelho realmente, com a criança interior, então, muitas camadas, né, Carla? Um beijo pra você, querida. A Shirley Oliveira, amei a entrevista sobre criança interior. Gente, eu tô amando tudo nesse programa hoje. Eu amo todos os dias, né? Mas hoje tem um... Entendeu? Essa coisa da infância mexe muito comigo, confesso pra vocês. É um tema que muito me agrada. O Fábio Lira também mandando beijo. Pessoal, dando like na nossa live. Agora eu vou vir aqui pro nosso WhatsApp. Rosimar de Anchieta. Oi, bom dia. Desejo um fim de semana abençoado para todos. Amém, querida. Vamos seguindo. Nosso final de semana vai ser lindo, com certeza. E eu tenho um recadinho agora. Por um acaso, você já pensou em dar um presente de aniversário para a Rádio Rio de Janeiro? Um presentão seria ajudar a completar o 13º da equipe que faz essa rádio acontecer todos os dias. Cada doação é um gesto de carinho e reconhecimento. Vá lá no Clube da Fraternidade e faça parte dessa corrente do bem. Participe da campanha da Rádio Rio de Janeiro. Ai, adoro demais. Um beijo para toda a nossa equipe. Aqui, Clever, Eber. Entendeu? Tem pessoal, tem a Rose, tem a Rô, tem a... Ai, a Luzinete. É tanta gente aqui, gente. Cristiano também. Ai, a Ruth. Muita gente querida aqui nessa Rádio Rio de Janeiro que faz tudo isso acontecer diariamente pra vocês. Ai, tô muito feliz. E tô feliz também porque a gente vai ter mais uma música! Eu tô muito feliz. Minha criança interior está alimentada hoje. Eu vivo sempre no mundo da lua. Sou cientista, o meu papo é futurista, é lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua. Sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua. Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente, venha, será um barato. Pega carona nessa cauda de cometa. Pela minha láctea, estrada tão bonita. Brinca de sonho, esconde uma nebulosa. Volta pra casa, nosso lindo balão azul. Pega carona nessa cauda de cometa. Pela minha láctea, estrada tão bonita. Brinca de sonho, esconde uma nebulosa. Volta pra casa, nosso lindo balão azul. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é bem doidão. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou inteligente. Se você quer vir com a gente, venha, será um barato. Vamos lá! Pega carona nessa cauda de cometa. Pela Via Láctea, estrada tão bonita. Brinca de esconde, esconde. 9:54. Nando Reis, lindo balão azul aqui no Mulher Brasileira, encerrando esse programa. Ai, que hoje veio com essa energia infantil. Gente, estou muito feliz, estou muito animada. E olha, a Carla botou aqui comentando que programa lindo, que programa lindo. Parabéns aos produtores. Eu quero mandar um beijo para o nosso produtor querido Vinícius Luiz. Ai, ele com a sensibilidade dele. Lindo, beijo, Vinícius, arrasando sempre na nossa produção aqui do programa. Ó, quero mandar os últimos beijos e abraços aqui para a querida Maria Ruth, de Raiz da Serra de Magé, e também o Marinho, de Vista Alegre. Um grande beijo, obrigada pelo carinho de sempre. Eu vou ficando por aqui, eu volto na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, com mais Mulher Brasileira. Esse programa aqui é coletivo, que não se faz sozinho, não. A produção é com ele, Vinícius Luiz, mesa de áudio, Kleber Ferreira, atendendo o telefone, Sheila Digital, Igor Caio e Bruno, jornalismo com Márcio Felipe, agenda cultural com Ítalo Figueiredo, SEDOC com Marcelo, programação com Luiz Roberto, agradecimento a todo o pessoal de Magé e a você, ouvinte de qualquer parte do planeta. Chegando agora o Plantão Rio Notícias e, na sequência, a programação que há 54 anos é a rádio que toda a família pode ouvir. Beijo! Você ouviu Mulher Brasileira. Rádio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 9:55. Plantão Rio Notícias. O Cadimóvel Carioca chegou ao Engenho da Rainha, na zona norte do Rio, para atender moradores de baixa renda. A iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social visita bairros para garantir a inscrição e atualização de dados no Cadastro Único. Desde o início do serviço, em abril deste ano, o programa já superou a marca de 3.700 atendimentos. Isso permitiu que milhares de cidadãos pudessem receber ou conseguissem manter seus benefícios sociais, como Bolsa Família e o BPC. A ação facilita o acesso a direitos básicos, evitando o agendamento e levando o serviço para mais perto de quem mais precisa. O Cadimóvel é visto como um serviço essencial para a inclusão social de famílias em situações de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. O Instituto Butantan abriu inscrições para o mestrado profissional gratuito em biotecnologia e bioprocessos, com ingresso no primeiro semestre de 2026. O curso é direcionado a profissionais do ramo farmacêutico, com o objetivo de aplicar o conhecimento científico no aprimoramento de processos bioindustriais. A proposta utiliza a expertise dos pesquisadores do Butantan para auxiliar nos desafios encontrados pelo mercado dos produtos biológicos e inovação. As aulas serão presenciais em São Paulo, em regime quinzenal, às sextas e aos sábados. O programa tem duração máxima de 36 meses. As inscrições terminam no dia 5 de dezembro e devem ser feitas por meio do e-mail mpbio@butantan.gov.br. A previsão do tempo hoje no Rio de Janeiro vai ser de céu nublado e as temperaturas variam entre 17 e 25 graus. A umidade relativa do ar vai oscilar e pode chegar em até 85%. A pesquisa da World Happiness Report de 2025 mostrou que ser gentil é fundamental para deixar as pessoas mais felizes. A descoberta mais relevante é que o ato de bondade tem um impacto maior na felicidade do que simplesmente ter mais dinheiro. A confiança mútua entre as pessoas é o fator mais determinante. Acreditar que um bem perdido será devolvido é 7 vezes mais importante para a felicidade do que dobrar a própria renda. Nos países melhores classificados como Finlândia, Dinamarca e Islândia, os cidadãos confiam mais uns nos outros e praticam mais boas ações. Ter alguém com quem contar e realizar atos de bondade são fatores essenciais para o bem-estar geral. Plantão Rio Notícias. Próxima edição do Plantão Rio Notícias às 10h55. E você continua com a programação da Rádio Rio de Janeiro. Há 54 anos, a rádio que toda a família pode ouvir. Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão: alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia. Sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21-3386-1422. 3386-1422. Esse é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Rádio Rio de Janeiro. ZYJ462. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. A emissora da fraternidade. Dez horas. Atenção, ouvinte. Este programa é uma reprise. Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá. Hoje nós vamos iniciar a grandiosa obra Memórias de um Suicida. Porque até então nós estudamos o livro É a Luz do Consolador, que foi escrito pela Dona Ivone, e ela falando sobre o ponto de vista dela, algumas experiências, porque é necessário conhecermos a médium, até mesmo para a gente ter uma referência de quando formos escolher alguma obra mediúnica para ler, a gente ter a referência de uma médium como a Dona Ivone. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença em obras mediúnicas. E hoje, no livro Memórias de um Suicida, esse livro ele é dividido em 3 partes. Quais são as partes? Tem a introdução, que é uma fala da Dona Ivone, que nós vamos ler. Tem o prefácio da 2ª edição, que nós vamos estudar também. A primeira parte é ter o título de os réprobos, né? E o que que é réprobos? É, nós vemos aqui no dicionário, para falar bem certinho, réprobos, que foi excluído da sociedade. Então, é esse grupo que foi excluído porque foi necessário ser excluído, né? Porque a proposta é de cada um no seu local. E então, a primeira parte toda se chama os réprobos. Aí tem o capítulo 1, que é o Vale dos Suicidas, onde vão ser descrito, né, nessas páginas, como é que é esse vale. É de uma maneira bem tenebrosa, porque o vale é tenebroso, porque é a condição mental das pessoas que cometem suicídio e que são arrastadas para cá, é esta mesmo. Esse vale é de acordo com a vibração mental de cada um. Depois tem no Hospital Maria de Nazaré, né, mostrando que há o resgate. Nós nunca estaremos sozinhos, nós nunca estaremos abandonados. Mesmo lá no Vale dos Suicidas, mesmo os réprobos, os excluídos, mesmo assim, eles são resgatados e levados ao Hospital Maria de Nazaré. Tem o capítulo 4, que se chama Jerônimo de Araújo Silveira e Família, que aborda esse rapaz, né, mostrando o caso específico dele, a rebeldia dele, até mesmo lá no mundo espiritual. Depois vem o quinto parágrafo, o quinto capítulo, que se chama O Reconhecimento. O sexto, A Comunhão com o Alto. E o sétimo, Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. Esta é a primeira parte. São três partes. Depois, na segunda parte, que tem o título da segunda parte, se chama Os Departamentos. Porque o Camilo, ele vai passando nessa colônia, identificando cada departamento, porque é uma organização, é uma instituição, tem hierarquia, tem os departamentos com as suas funções. E aí, os departamentos são a torre de vigia, é necessário uma vigilância para não ter o quê? Assaltos, invasões. No mundo espiritual, quem é que está lá? Os que desencarnaram. E eles vão estar na mesma condição emocional, com a mesma condição da visão das coisas que tinham antes. Então, é necessário uma torre de vigia. Tem o capítulo 2, os arquivos da alma, que é onde cada um vai lá se identificando, sabendo realmente quem é. O terceiro, o manicômio. O manicômio, porque muitas vezes, desencarnado, se chega à loucura. Por quê? Porque quando estava encarnado, não tinha o hábito de refletir, de pensar, de ter a visão de futuro, de raciocinar, e fica com a mente embotada, confusa, e muitas vezes se faz necessário ser internado no manicômio. Sendo que esse manicômio não é o manicômio que nós temos aqui no planeta Terra. Mesmo porque a prisão, o manicômio, são instituições que deveriam ter o papel de resgatar, reeducar, realinhar, renovar. E o nosso sistema acaba sendo falho porque entra as questões humanas, né? De ambição, de orgulho, de desprezo pela dor do outro. Mas, no mundo espiritual, se faz necessário ter essas instituições específicas, mas realizando realmente uma metodologia de resgate e de promoção do ser. Tem o capítulo 4, que se chama Outra Vez Jerônimo e Família, porque esse caso dele é um caso muito interessante por conta da rebeldia dele. Então, ele aparece na primeira parte e na segunda parte. Na segunda parte também, o capítulo 5, se chama Prelúdios de Reencarnação. Então, esse livro é tão fantástico que não tem desgraça. Todo mundo reencarna, ninguém morre. ninguém morre. O final do livro é maravilhoso porque eles vão reencarnar para dar continuidade com esperança, consolação, com planejamento, com oportunidades. Então, embora os primeiros capítulos são sofridos, porque são as consequências das tomadas de decisões de cada um, equivocadamente, que eles decidiram pelo suicídio por ter uma visão materialista, aí vem o sofrimento, que é o vale dos suicidas, mas a partir do momento que eles estão sendo resgatados no Hospital Maria de Nazaré, eles vão se apropriando de si, desse espírito imortal, e eles vão vislumbrando um futuro, uma reencarnação. E aí vem esse capítulo, é maravilhoso. E tem o capítulo 6, que se chama A Cada Um Segundo as Suas Obras, porque a reencarnação vai ser de acordo com o perfil de cada um, com a mente de cada um. E a gente precisa se aprofundar justamente para a gente se questionar e se preparar. Como será a minha próxima reencarnação? Como é que eu estou lidando com a vida? Quais são os valores que eu estou dando à vida? O que que a vida me oferece e eu desprezo? Porque quando a vida nos oferece algo e a gente despreza, nós perdemos o direito de ter aquilo novamente. Então, que a gente aproveite todas as oportunidades, agradecer por enxergarmos, andarmos, estarmos com saúde, estarmos com a doença, perceber se essa doença, se ela é fruto de uma expiação ou de um tormento voluntário, uma sobrecarga que nós estamos dando. Ou seja, estudar a doutrina espírita é a gente se conscientizar de quem somos, o que somos, um espírito imortal. E as reencarnações futuras estão entrelaçadas diretamente com o meu modo de ver e de agir e de pensar nesta agora. No capítulo 7 da segunda parte, tem o título Os Primeiros Ensaios, o capítulo 8, Novos Rumos. E aí, parte para a terceira parte do livro, é a terceira e a última, que essa terceira parte se chama A Cidade Universitária. E a primeira é A Mansão da Esperança. Veja que quando chega na última parte, olha como tudo fica maravilhoso, né? A Cidade Universitária, A Mansão da Esperança, o capítulo 2, Vinde a Mim, que é um convite aí que Jesus faz, o capítulo 3, Homem, Conhece-te a Ti Mesmo, o capítulo 4, O Homem Velho, o capítulo 5, A Causa de Minha Cegueira no Século XIX. Aí é o Camilo narrando para todos nós por que ele teve aquela cegueira. E foi justamente a cegueira que ele cometeu suicídio quando ele recebeu a notícia da cegueira. E aí ele vai explicar por que foi necessário essa cegueira, embora ele não tenha compreendido. E no capítulo 6, O Elemento Feminino, e o 7º e o último capítulo da terceira parte, Últimos Traços. Então, é dessa forma que esse livro majestoso, ele é dividido. Então, nós vamos falar na introdução. A introdução é uma fala da Dona Ivone, ela que escreve, e ela fala assim: devo estas páginas à caridade de eminente habitante do mundo espiritual, ao qual me sinto ligada por um sentimento de gratidão que presinto se estenderá além da vida presente. Então, ela sabe que essa ligação dela com Camilo vai ser longa, porque eles se uniram através dessa obra. E é interessante para a gente valorizar as nossas amizades e a gente estimar, a gente desejar e a gente se comportar para que as nossas amizades realmente se estenda além da vida presente. E ela diz: não fora a amorosa solicitude desse iluminado representante da doutrina dos espíritos que prometeu nas páginas fulgurantes dos volumes que deixou na Terra sobre filosofia espírita, acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito, aqui nesse caso ela está falando do Leon Denis, né? Que o Leon Denis ele se coloca à disposição para que todos que vão a ele, ele está disponível. Então, olha, ele está para acudir ao apelo de todo o coração sincero que recorresse ao seu auxílio com o intuito de progredir, uma vez passado ele para o plano invisível e caso a condescendência dos céus tanto lhe permitisse. E se perderiam apontamentos que, desde o ano de 1926, isto é, desde os dias da minha juventude e os albores da mediunidade, que juntos floresceram em minha vida. Penosamente, eu vinha obtendo de espíritos de suicidas que voluntariamente acorriam às reuniões do antigo Centro Espírita de Lavras, na cidade do mesmo nome, no extremo sul do estado de Minas Gerais, e de cuja diretoria fiz parte durante algum tempo. Então, logo no início da mediunidade da Dona Ivone, ela já atraía esses espíritos suicidas. E a gente vai entender quando a gente estuda a trilogia dos livros Dramas de Betânia, O Cavaleiro de Lumière e Nas Voragens do Pecado. Essa trilogia conta algumas reencarnações da Dona Ivone, as quais ela cometeu suicídio. Então, essa ligação com os espíritos suicidas é porque várias vezes ela cometeu suicídio e ela se disponibiliza para ajudar quem quer que seja para tirar essa ideia da mente. Então, ela continua. Refiro-me a Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, tão admirado pelos adeptos da magna filosofia e a quem tenho os melhores motivos para atribuir as intuições advindas para a compilação e redação da presente obra. Então, no caso, o Leon Denis, ele faz esse acompanhamento, ele faz a revisão dessa obra, porque essa é uma obra que fica parada dentro de uma gaveta por quase 30 anos, e ele faz essa revisão depois. Porque o Camilo Castelo Branco, ele não era espírita, então ele não tem a visão espírita das ações. Então, ele foi escrevendo os acontecimentos na sua própria experiência, na sua própria dor, no seu próprio entendimento. Mas o que traz o entendimento da doutrina espírita aí foi justamente essa revisão do Leon Denis, que esse livro ele é um grande remédio para todos nós. Nós precisamos ler, indicar essa leitura para quem a gente acha que precisa estar envolvido com pensamentos suicidas, que já comentou sobre suicídio, de pessoas que convivem com pessoas que cometeram o suicídio, que conseguiu ou não, para que, entendendo todo esse processo, a gente consiga realmente ajudar. Nós precisamos ser útil a sociedade, nós precisamos agir, e esse livro ele nos dá esse embasamento de como agir na sociedade com relação a esse tema. E aí ela continua falando que durante cerca de 20 anos tive a felicidade de sentir a atenção de tão nobre entidade do mundo espiritual piedosamente voltada para mim, inspirando-me um dia, aconselhando-me em outro, enxugando-me as lágrimas nos momentos decisivos em que renúncias dolorosas se impuseram como resgates indispensáveis ao levantamento de minha consciência, engolfada ainda no opróbrio das consequências de um suicídio em existência pregressa. Então, isso é muito sério que ela está narrando aqui para a gente, né? Ela está se desnudando, ela está colocando toda a emoção dela, toda a vivência dela, porque muitas pessoas veem a mediunidade como um estrelato, e não é isso. É baseado um bom médium, ele está calcado na renúncia, no sacrifício, não no estrelato, nos palcos, de se tornar artista, não é isso. A mediunidade, ela está atrelada a um serviço humanitário. E para que aconteça um serviço humanitário, se faz necessário o sacrifício íntimo, a renúncia íntima de colocar o serviço à humanidade à frente dos interesses próprios. E aí ela fala, e durante 20 anos convivi, por assim dizer, com esse irmão venerável, cujas lições povoavam minha alma de consolações e esperanças, cujos conselhos procurei sempre pôr em prática, e que hoje como nunca, quando a existência já declina para o seu ocaso, fala-me mais ternamente ainda, no segredo do recinto humílimo onde estas linhas são escritas. Dentre os numerosos espíritos de suicidas com quem mantive intercâmbio, através das faculdades mediúnicas de que disponho, um se destacou pela assiduidade e simpatia com que sempre me honrou, e, principalmente, pelo nome glorioso que deixou na literatura em língua portuguesa, pois tratava-se do romancista fecundo e talentoso, senhor de cultura tão vasta que até hoje de mim mesma indago a razão porque me distinguiria com tanta afeição se, obscura, trazendo bagagem intelectual reduzidíssima, somente possuía para oferecer ao seu peregrino saber, como instrumentação, o coração respeitoso e a firmeza na aceitação da doutrina, porquanto, por aquele tempo, nem mesmo cultura doutrinária eficiente eu possuía. Olha que coisa séria, que coisa linda, que coisa profunda, mostrando a capacidade mediúnica da Dona Ivone, a sua disposição de ser útil à humanidade, a sua disposição de se colocar à disposição dos espíritos para algo grandioso, com muita renúncia, com muita dor. Ela, como mesmo fala, ela nem tinha tanta bagagem eficiente da doutrina espírita, mas ela já tinha a seriedade, o comprometimento com a doutrina. Ela não tinha o conhecimento, mas ela tinha o compromisso e o comprometimento. E é o comprometimento que torna ela humilde, silenciosa, eficiente, sem ir para os palcos, sem chamar a atenção. Mas ela vai ali no miudinho, mas fazendo um trabalho de resgate grandioso. Então, ela acaba sendo uma grande referência para todos nós sobre mediunidade. E ela continua falando. Chamar-lhe-emos, nestas páginas, Camilo Cândido Botelho. Contrariando, todavia, seus próprios desejos de ser mencionado com a verdadeira identidade. Esse nobre espírito, a quem poderosas correntes afetivas espirituais me ligavam, frequentemente se tornava visível, satisfeito por se sentir bem querido e aceito. Até o ano de 1926, porém, só muito superficialmente ouvira falar em seu nome. Não lhe conhecia sequer a bagagem literária, copiosa e erudita. Então, na verdade, ela nem sabia sobre ele, a personagem, a personalidade dele quando encarnado e como um grande romancista. E a gente vê a Dona Ivone, que não tinha tanto conhecimento doutrinário, nem acadêmico, justamente na comprovação de uma obra que foi ditada por ele. Né? Essa psicografia dessa obra é muito interessante, porque ela, em desdobramento, ela via as cenas, ela tinha um intercâmbio com o mundo espiritual incrível para ela poder ir aí escrevendo essa obra. Não foi aquela psicografia tradicional de sentar, vir o espírito, pegar a mão no lápis, através do cérebro, e escrevendo. Não. Houve um envolvimento da médium em desdobramento com todas aquelas cenas, com todas aquelas vivências. Então, é um livro que, quando a gente vai lendo, e se a gente se deixa se envolver, né, por aquelas narrativas, por aquelas emoções, olha, a gente tem um livro incrível, incrível, porque esse livro, essas mensagens, ela vai nos ajudar, não só nesta reencarnação, mas como nas reencarnações futuras. Nesta, pode ser que nós, né, quem está nos ouvindo, nunca tenha pensado em suicídio, mas se na próxima pensar, e se na próxima sentir vontade. Então, estudar agora este livro é nós colocarmos nos arquivos da nossa alma as consequências tenebrosas que é o suicídio, para que a gente compreenda e evite em nós, e que a gente contribua com a humanidade para evitar com as pessoas nesta vida e para outras vidas. Esse livro não é só para esta reencarnação. Esse conteúdo é para que a gente apreenda, ele fique contido na nossa consciência para sempre, na nossa vida imortal, para que, quando a gente perceber alguém depressivo, alguém caminhando para o suicídio, que a gente se lembre, que a gente fale as palavras, que a gente se comova, que a gente se mova, que a gente faça alguma coisa. O mundo precisa de união, e que, para haver essa união, nós precisamos enxergar a necessidade do outro, a dor do outro. Não é resolver todos os problemas, mas é pelo menos estar disponível para enxergar a dor do outro. Porque ao enxergar, nós podemos fazer um grande trabalho de evitar grandes dores aí para frente. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. 10:25. Rádio Rio de Janeiro. Para saber o que a assistência cristã espírita Paulo de Tarso precisa, vá até a instituição. Conheça as dependências, converse com as vovós. São 28 idosas mantidas no abrigo. E ajude como puder. Para a colaboração financeira, use a chave Pix com o CNPJ da instituição. O número é 34-022-756-1000, ao contrário, -53. Informações: 21-2462-5176 ou 21-99657-1237. O endereço: Praia da Rosa, 1237, no Tauá, Ilha do Governador. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto. No sábado, dia 11, o encerramento será com o chá fraterno, na Sociedade Espírita Allan Kardec, às 5 da tarde. Palestras de João Nogueira, da nossa Rádio Rio de Janeiro, e a Arte Espírita com João Prado. Sua presença vale muito, e um convite solidário de apenas R$10 ajuda a manter no ar a Rádio Rio de Janeiro. Participe e viva essa jornada de amor e aprendizado. 34ª Semana Espírita de Mesquita, uma reflexão viva sobre a justiça divina. De manifestações políticas a transformações sociais, de oscilações econômicas a movimentos culturais, do telefone às redes sociais, da pandemia ao que está por vir, o CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, valorizando a vida. Programa Meditação e Evocação da Ave Maria, através de mensagens e estudos doutrinários, incluindo preces do inesquecível Geraldo de Aquino, diariamente, às 6 da tarde. Rádio Rio de Janeiro, bom dia! 10:29. Atenção, ouvinte. Este programa é uma reprise. Rádio Rio de Janeiro. As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, começa agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto A Perene Luz, que está no livro A Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. Iremos analisar o texto A Perene Luz, que está no livro A Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. A luz é o fulcro, de onde emergem o calor e a vida. Ao mesmo tempo, é o centro para onde convergem as atenções e os interesses de todos. Os insetos, atraídos pela sua claridade, aturdem-se e, se a chama está crepitante, nela ardem dominados pela sua pujança e vigor. Mariposas acercam-se da flama tremeluzente e nela perecem. Outros animais e o homem, fixados no seu fulgor, encadeiam-se, perdem o rumo. Todavia, é a luz que aponta e aclara os caminhos. Fruí-la com respeito, beneficiando-se com as suas dádivas, sem precipitar-se nela, traduz a sabedoria na utilização dos seus recursos. Incendiar-se por dentro, vivendo-a no calor do ideal superior que ela representa, é deixar-se atingir sem consumir-se. Jesus é a grande e perene luz que veio às sombras dos caminhos humanos para que jamais voltasse a predominar a treva. Sua trajetória fez-se assinalar pela inapagável claridade que prossegue iluminando os séculos. Quantos se encontravam enregelados pelos sentimentos negativos ou abandonados ao frio da indiferença social, nele encontraram e ainda hoje encontram o calor para a restauração das forças. Os sofredores de todo porte buscavam-no e o procuram ainda agora para aquecer-se no seu convívio. O crime, porém, que urde desgraças, a astúcia que se mancomuna com a injustiça, tecendo redes perigosas, a suspeita sistemática que conspira contra a paz, o orgulho que degenera os sentimentos nobres, a mesquinhez que perturba, o egoísmo gerador das torpezas morais, não aceitam a claridade que lhes desmancha as articulações perniciosas. E por isso, descontentes, investem de rijo, usando os seus meios tenebrosos para apagá-la ou destruir seu núcleo gerador. Muito interessante a analogia que a Amélia Rodrigues faz no início desse texto, né? Que ela chamou de a perene luz, ou seja, a luz constante, né? A luz que não se apaga. Ela faz um comentário dizendo que os insetos, sobretudo, sentem-se muito atraídos pela claridade e alguns mesmo chegam a perecer porque, sendo essa claridade advinda, por exemplo, uma vela, né, uma chama, eles acabam tão atraídos que são consumidos por ela. E ela faz uma comparação com Jesus. Jesus, que é a grande e perene luz, que veio até nós, que estamos nas sombras, não é? Nas sombras dos nossos caminhos ainda, tão obscurecidos pelas nossas iniquidades, e ele é o caminho, ele é a luz que ilumina justamente as nossas vidas, os nossos caminhos. E ela nos fala em que nós devemos utilizar justamente essa luz provinda de Jesus para iluminar a nossa estrada, o nosso caminho, a nossa maneira de ser. E ressalta também que todos aqueles que não desejam a luz, como, por exemplo, o crime, né, o orgulho, a vaidade, tudo isso, eles vão fazer de todas as maneiras, vão agir de todas as maneiras para impedir que a luz penetre nesses recantos, ilumine os caminhos das pessoas e façam com que elas abandonem essas torpezas tão comuns nos espíritos que, como nós, ainda estão bastante atrasados. Nesse texto de Amélia Rodrigues, denominado A Perene Luz, temos reflexões bastante interessantes e que nos servem até os dias atuais para tirarmos aqui como nós devemos agir em relação à luz. Quando pegamos o Evangelho de João, naquela passagem da mulher adúltera, quando é apresentada ao mestre uma mulher que fora pega em adultério, e perguntam para o tentar o que ele achava, porque segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, né? Jesus, ele ensina ali que, na realidade, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, quando saem dos mais velhos para o mais novo, ou seja, estamos todos envolvidos nessa situação. Nesse capítulo, após de João, no capítulo 8, vamos observar que há um comentário do evangelista no versículo 12, quando ele diz, de novo Jesus lhe falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vejam que os ensinamentos de Jesus, eles iluminam completamente as mentes que às vezes estão embotadas no erro. Mentes que se achavam seguidoras do que estava escrito na lei. E Jesus dá um entendimento completamente contrário àquelas informações que se tinha. Porque se aquela mulher pecara, é porque havia um pecador também. E todos ali não tinham a capacidade moral para julgá-la. Por isso que, de um a um, do mais velho ao mais novo, saíram todos e assim não revidaram aquilo que dizia a lei. Exatamente, né? Vamos prosseguir. Jesus não passou incólume a tais artimanhas. Ninguém transitará sem sofrer-lhes a sanha malfazeja. Perseguem picados pela inveja venenosa e arremessam-se contra, dispostos a tudo. Porque labutando as escondidas, sem escrúpulos, usam qualquer arma. E quando vêm para defrontar a vítima, e odeiam-no porque não o puderam vencer nem fugir da sua irresistível atração. E ele, Jesus, claridade viva, prosseguiu vencendo etapa a etapa, nos sórdidos lugares onde se omiziam os famanazes da treva infeliz. Não somente corporificado nos homens está o adversário vil, ei-lo fora da jaula carnal, em grupos de chacais emocionais procurando vítimas que lhes padeçam a sanha. Os endividados morais que fugiram das leis nas vidas anteriores, mas não se evadiram da grande lei, tornam-se-lhes vítimas preferidas. Usaram-nas para tentar prejudicar o apostolado sublime do Mestre, audaciosamente supondo perturbá-lo. A força da luz divina presente no Rabi, a irradiar-se soberana, afastou-os, desarmou-os, submeteu-os. Individualmente, petulantes e prepotentes, ou coletivamente, em legiões, chegaram e foram repelidos. Olha que interessante, né? A Amélia aqui, ela já havia dito no texto anterior, né? Na partezinha anterior, que Jesus também sofreu o ataque daqueles que não gostam da luz, que querem continuar nas trevas e querem que todos nós continuemos nas trevas do erro.